Confins, pela Upper Whisk 58. Decolamos a 10, curva direita, saída gole, transição Gonza. Transponder ao 5163, se o controle opera em 119, decimal 80, corteja. Confins 320, pela rota do plano, Upper Whisk 58. Decola da 10, curva direita, gole, Gonza, 5163, o controle 198-6727. Correto, 6727, chame pronto para puxa acionamento, só confirmando 5163 é o transponder. 5163, 6727. Antes da Juliette, está 3152. 152, aguarde antes da Juliette. Guardará antes da Juliette, está 3152. Avianca 63 no zero, tem condição de coordenar com a equipe de solo, de modo a deixar o ingresso via Índia, liberado para a nave da tanque, vai para o portão 03. Afirmativo. Ok, agradeço por autorizar então o ingresso do TAM à sua frente, assim que terminar o seu puxo. Tá 3152, pode prosseguir na Alfa, vai ingressar via Índia para o portão 03. Atento a aeronave aí da Oceanair Avianca, que está puxando no setor, vai deixar liberado o ingresso via Índia para o portão 03. Paciente, via Índia então para o 03, tá 3152. Bravo Uniforme, solo 17 direito, chamo solo 21 decimal 9, boa noite. Bravo Uniforme, prossiga Alfa Juliette cruzando o pátio ONU, chame na Taxi Lima, ok? Para 2000 pés, ajuste no 014. Confirme para você. Oscar Golf Kilo, após a posição ITAP, está autorizado 2000 pés, ajuste no 014. Oscar Golf Kilo. Após o ITAP, estamos 7,50 agora. 90 a bordo, autonomia de 3 horas e 31, alterna Aracaju. 3 e 31, 90 a bordo, está livre o táxi à sua direita, o ponto de espera era 10, ajustado 1014, quando pronto a torre em 18, meia dúzia. Atenta aí ao tanque, está terminando o ingresso aí no portão, ok? Gente, pode ingressar na Bravo depois, para a decolagem? Confirme. Só confirmada a Índia Bravo, nosso táxi, confirma? Sou Índia Alpha Charlie, ok? Vai ingressar a pista pela Charlie. A Bravo está fechada e a cabeceira deslocada em 90 metros. Gente, pela Charlie então, 6310. Azul 4071, I have here 360 to Campinas, ready to copy. Azul 4071, cleared to Campinas, flight level 360 via Upper Whisky 58. After takeoff from the runway 10, you will turn right to Goli departure and Gonza transition. Score code 5155 and the departure control frequency 119.80. We're back, please. Sorry, will be 5155, and the defendant 1-9-3-4. We are at 6-9-9, we're calling ready to take it down. Okay, Azul 4071, I'll wait for a call. And just a remark, 5155 is the transponder. 5155, we have that on the spot. We're calling the Mike Bravo Uniforme, tá livre para seguir Lima, Mike, chame na Quebec. Oh, Salvador, bom, 398, boa noite, livrando. 398, boa noite, prossiga Alfa e chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette, 398. Isso é para nível 050, sua série 2733. 050, 2733. Bravo Uniforme, estou autorizado de cruzamento. Final 735 até o pátio 5. Boa noite. É Brasil 6310, decolado Rio 21, no controle agora em 119.80. Tamo voo, boa noite. Chamada controle 198, boa noite. Controle, muito boa noite, Avianca 6310. Avianca 6310, contato radar, subiu nível 350, saída Puca. É ascensão para 350, na saída Puca, Aracaju, 6310. Controle, Avianca 6310, visual no setor, quando possível, voa Aracaju. Tem que Avianca 6310, aguarde coordenação com o Centro Recife. Tato. Patrão Oscar Golf Kilo, recorte estabilizado na sinal ILS. Ok, eu tô acelerando a ILS. O transmissor está transportado. Confirme? 3455, estamos na posição 8. Solicito acionamento do motor em marcha lenta na posição e posterior pushback. Saliu o acionamento na posição, chame quando tiver para iniciar o pushback. O QNH é 1014 agora, tá 3455. Afirmativo, com 1014, autorizado o acionamento na posição, chamará para o pushback, 3455. O Golo 398 está livre ingresso via Juliette ao portão 05. Livre ingresso, Juliette 05, 398. Brazil 7-1, clear to push and start on gate Diner, call me ready to taxi. Roger, start to push and start, and we call ready to taxi. Brazil 7-1. Controle Salvador, boa noite, voo 1604, Centa Foxtrot, cruza 180, restrito 150. Voo 1604, sua identificação, chegada na mar e desce manter o nível 050. 050, voo 9604. Sucera B733, desce e mantém o nível 040. 040, B733. B733 informa, vai prosseguir para a pista 10, vai modificar para 17. 10. Sente, 2733. Romeu Golf Vitor, chame torre 198, decimal 6 para ingresso no circuito de tráfego. Agora está. Conseguir o localizador. Tango Oscar Golf Kilo, chame torre 198, decimal 6. Complete final ILS sem glide. Oscar Golf Kilo. Boa noite, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, informa ajuste 10 no 4, vem em torno 50 graus com 07 nós, informa, tem o tráfego, é o Romeu Golf Victor, estou seguindo para a final da 17, final de 4 milhas. Certo, a intenção do Golf Kilo é Cibra para seguir para a 17, para 1,5 de Cibra. Aeronave da Azul puxou no 09, após o táxi da mesma, será autorizado seu puxo, ok? Ok, não tem problema. Então, após a passagem da Azul, está autorizado o pushback até 3455. Correto, 3455, então, após o Azul, está livre puxa para o táxi. Camarada, após o Azul, livre, 3455. Guarda. Aprovado a 17 por Romeu Golf Victor. Negativo, Romeu Golf Victor da presente NC 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da 17. Zupa. Só com a 17 para prosseguir o Golf Kilo? Nossa, Golf Kilo, desça para 1 no meu pés, ajuste 10 no 4. E da presente está autorizado base pela direita, base curta, reporte na final da 17. Objeto 6727 está livre para o estacionamento no 4, chama para o táxi. Vamos para o táxi, 6727. B04, inicie redução para 2209, sono 604. 2209, vou no 604. Avianca 6310, chame Recife 12685, alterno 2545. Pode continuar a primária, secundária 2545. Primária 12685, Avianca 6310. 2685, uma boa noite. 7, o vento 150 graus, 05 nós, ajuste 1014. Julian Alpha to holding point 10 QNH 1014, one ready call tower to 118.80, correction, 118.60, have a nice flight and a good night. Azul 4071. Roger, Azul 4071, still to attack by Juliet, to holding 5 position, 1810. Over there, call tower 118.60, Azul 4071, thank you. 3455, Azul está iniciando o táxi, a sua cauda, chame para o seu táxi, ok? Ok, obrigado, chamará 3455. Gente, eu sou Sária 2733, condições de aumentar a velocidade? Negativo. Filme? Negativo. Gente, está autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 ajustado no 0 no 4. Por gentileza, boa noite. Boa noite. Rodoro, 3662, para puxar o acionamento no portão 2. 2662, aguarde, aeronave da WebJet puxou no portão 4, após ser autorizado seu puxo aqui, aguarde. Aqui aguardando 3662, na escuta. Sala, o 3868 para autorização Fortaleza, nível 390. Você tem já aprovado o 370 para Fortaleza, deseja o 39? Copio 37. Então 3858, está autorizado 370 para Fortaleza, aerovia Alto Zulu 19. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída mola, transição frete. O transponder é o 5170, controle 1980, proteja. Pode confirmar a saída? É saída mola, transição frete, curva à esquerda. Autorizado 370, preso 10, destino é Fortaleza, decolada 10, na mão frote, transponder 5170, controle 198, vai chamar pronto para o pushback, está no 612 ou 3258. Só corrigindo a aerovia, é preso 19, ok? Preso 19. Correto, chama para o push, acionamento 3858. Vai chamar. 6727 para o táxi, PLB 117, 2h40, alternando galeão. Segui a aeronave da Azul, que está passando o seu à direita em alguns instantes. E quando pronto, eu posso esperar, chame a torre 18.6, QNH 1014, tem um voo, uma boa noite, o Webjet 6727. Seguindo a Azul, 118.6, ponte espera do 10, grato, 6727. O motor 3662, o Webjet está iniciando o táxi à sua cauda, coordenando com a equipe de solo, assim que liberado, está autorizado seu puxo, chame para o táxi. A gente vai coordenar e chamar para o táxi o 3662. Auto Tower Azul 407 at holding shop position 1810, right, take off. Azul 4071, approve the line up and take off for 1-0 and windy 140 degrees 07 knots, to inside 1014. Roger, we are here to line up and take off, 1-0, Azul 4071. Diogo Victor, Solos 32, está livre táxi à direita até o pátio 5, boa noite. Oi, boa noite, Objeto 6727, ponto de esperada 1-0, pronto para decolagem. Objeto 6727, pôs a rolagem do Embraer da Azul, está autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Pôs a rolagem da Azul, autorizado a alinhar e manter 1-0, 6727. Número 604, iniciando indução para 190, nós curva direita para 050. 050, já está o 909, número 604. 604, desça para 3.000 pés, eu justo no 0-4. 3.000 pés no 0-4, gol ou no 604. Gol no 604, informa o tráfego na posição de 1 hora, 13 milhas, é um Charlie 208 da Força Aérea, está mantendo 2.000 pés, grau de speed de 1.509. Defende o gol no 604. Azul 4071, 119.8, you have a good day. 7 Alfa até o ponto de espera da 10, na Taxi Charlie, chame a torre 186, NH 1014, tem um bom voo, uma boa noite, tá 3455. Bem, muito obrigado, via Juliette Alfa, ponto de espera na Charlie, chama a torre 186, 3455. Roger, partner, good evening, Azul 4071, passing 1800. Azul 4071, radar contact, climb at level 360, Goli Departure. Climb level 360, Goli Departure, Azul 4071. Controle 27, terceira Força Aérea, interceptou o localizador. Força Aérea 2733, chame torre 198 decimal 6. 286. Salvador, Força Aérea 2733, estabilizado o localizador. Web 6727, autorizado decolagem da pista 10, vento 130 graus com 04 nós. Ajuste 1014. Também 14, deu decolagem, Web 6727. 2733, continue a aproximação, guardando pista livre. Confirme, já está abaixado, chegado. É, 35. 35, Força Aérea 2733, continue a aproximação, guardando a autorização. 3. Ok, se virar como número 2 para o ponto de espera. E uma boa noite, um bom voo, 3662. Muito obrigado, boa noite, seguindo como número 2, ponto espera 36. Web 6727, decola 237, controle agora em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 1980, obrigado, igualmente. 2733, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus com 04 nós, ajuste no 0 no 4, os primeiros 90 metros, pista no 0 estão fechados. Ciente da restrição, livre pouso, 2733. Estamos um pouco cedo, é o 05 da próxima. Tá, ok, deve surgir aqui pra gente alguns instantes. Será coordenado 330 para Recife, agora está tinho. Ok, grata. Salvador 3455, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, tá 3455. Tá mantendo 3455. Do 6727, informe razão de subida. Agora tá reduzindo pra 1000 pés, vai 6727. Azul 4071, informe razão de subida. 1071, climbing 2000 feet a minute. 2000 feet, confirm? Affirmative, 2000 feet a minute. Affirmative, 4071. Web 6727, mantenha a razão de 1000 pés por minuto. 1000 pés, manterá o Web 6727. Estabilizado, voo no 604. Primeira nave modular. Bono 604, está no curso final. Bono 604, chame torre no 8 decimal 6, no 604. Vai lá. Torre, Bono 604, boa noite, Salvador. Bono 604, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa, os primeiros 90 metros estão fechados, ajuste no 0-4. No 0-4, aguardando Bono 604. Web 6727, informe por quantas milhas seguirá nessa proa. Web 6727 está voltando para a proa 280. Ciente, Web 6727. 2152 na escuta, para cópia? Pronto para cópia, 3152. 2152 está autorizado o nível 330 para Recife pela Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva à direita, perdão, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5173 e o controle 119.80. Conta aí. Recife 330, via 358, colagem da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5173 no transponder, 119.8, controle sauda, está 3152. Correto, então 3152, chame para o Pertu, já salamento. Camará, posição 3, grata. Valeu, 3258, pronto para o... Preciso estacionamento na posição, na 612. Está livre, chame para o táxi, o... Perdão, chama para iniciar o pushback, o TAN 3858, QNH 1014. Livre, se na mesma posição, vai chamar para o pushback, o 3858. Livre, pouso, voo no 604. Agora está livre, Web 6727. Gente, liberada a ação. 455. Ufo 071, contact Recife Center, 128.8, 132.25. 128.8, if enable 13325, Azul 4071, thank you. Web 6727, assuma navegação na proa de Gole. Web 6727. Direto Gole, Web 6727. 6727. Desconsidere de informação, reassuma da presente na proa de Eval. 6727. Eval, Web 6727. Web 6727, chame Centro Recife, 128.8, alterno 3325. 288, 1-3325, 6727. Bruno 604, no solo 44, libera a direita, chame solo 21.9, boa noite. 29, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 604. Bono 604, boa noite, prossiga na Alfa e Índia, portão 02. Alfa Índia, o 2, Bono 604. 3455, livre decolagem da pista no 0, vento 110 graus com 07 nós, ajuste no 014. Livre decolagem da pista no 0, TAN 3455. Ativo, tá 3662, além mantém piso no zero. Nem mantém piso no zero, 3662.